Capítulo 17. Ele matou o filho sagrado de Set. O ancoradouro de Kemi ficava entre dois grandes pontos salientes de terra no oceano. Conan circulou a extremidade ao sul, onde os grandes castelos negros levantavam-se como colinas feitas pelo homem, e entrou na baía em pleno ocaso, quando ainda havia claridade para os vigias reconhecerem o barco e o manto do pescador, mas não o bastante para ver detalhes que poderiam traí-lo. Sem contratempo, singrou no meio das galeras e escolheu um local sem luzes no porto. Foi até um lance de degraus de pedra que saíam da beirada da água e amarrou seu barco a um anel de ferro na pedra, assim como numerosas embarcações similares. Não havia nada de estranho deixar seu barco ali. Ninguém além de um pescador poderia encontrar alguma utilidade para tal bote, e eles não roubavam uns dos outros. Nenhuma pessoa lançou mais do que uma olhadela casual sobre ele enquanto subia os longos degraus, discretamente evitando a fileira de tochas que iluminavam a água escura. Parecia um modesto pescador voltando de mãos vazias após um dia infrutífero ao longo da costa. Se alguém o tivesse observado atentamente, perceberia que seu andar era de algum modo demasiado ágil e seguro, sua postura muito ereta e confiante para um homem comum. Mas ele passou rapidamente, mantendo-se nas sombras, e o povo da Estígia não era mais dado a análises do que as pessoas de raças menos exóticas. Por sua constituição, o Cimério não era tão diferente das castas guerreiras dos Estígios, que eram altos e musculosos. Bronzeado pelo sol, era quase tão escuro quanto qualquer homem dali. Seu cabelo negro, aparado e amarrado por uma bandana cor de cobre, aumentava a semelhança. As características que o diferenciavam deles eram movimentos sutis na sua forma de andar, seus traços distintos e os olhos azuis. O manto era um bom disfarce e Conan mantinha-se o máximo possível nas sombras e virava a cabeça cada vez que um nativo passava próximo demais. Era um jogo desesperado e ele sabia que não podia manter a discrição por muito mais tempo. Kemi não era como os portos navais dos Iborianos, onde tipos de todas as raças se misturavam. Os únicos estrangeiros ali eram escravos negros e xemitas, e ele se parecia tanto com estes quanto com os próprios Estígios. Estranhos não eram bem-vindos nas cidades da Estígia, eram tolerados tão somente quando vinham como embaixadores. Mesmo os mercadores licenciados não podiam permanecer em terra após o anoitecer, e agora não havia sequer navios iborianos no ancoradouro. Uma inquietação corria pela cidade movida por ambições antigas, um murmúrio que ninguém conseguia entender a não ser aqueles que sussurraram. Isso era algo que Conan sentia muito mais do que sabia, seus afiados instintos primitivos percebendo o desassossego ao seu redor. Se ele fosse descoberto, seu destino seria pavoroso. Eles o matariam meramente por ser um estrangeiro. Seria melhor nem pensar no que aconteceria se fosse reconhecido como Ambra, o chefe dos corsários que tinha varrido suas costas com aço e chamas. Um tremor involuntário contraiu a musculatura dos seus ombros. Não temia inimigos humanos, nem qualquer morte vinda do aço ou fogo, mas aquela era uma terra negra de feitiçaria e horrores inomináveis. Set, a velha serpente, como diziam, banida muito tempo atrás pelas raças iborianas, ainda espreitava nas trevas dos templos crípticos e horríveis eram as ações realizadas nos santuários ao cair da noite. Conan havia se afastado das ruas em frente às águas com seus largos degraus e adentrara as longas vias escuras da parte principal da cidade. Não havia semelhança alguma com as cidades iborianas, nada da iluminação de lamparinas e fogaréus, com pessoas vestindo roupas alegres, rindo e passeando pelos pavimentos, lojas e barracas, abertas com seus produtos em exposição. Aqui as barracas fechavam ao anoitecer. As únicas luzes ao longo das ruas vinham de tochas brilhando fumacentas em longos intervalos de distância. As pessoas caminhando eram poucas em comparação com uma grande cidade. Elas passavam apressadamente em silêncio e seu número diminuía na medida em que a hora avançava. Conan achou a cena triste, observando o povo calado, sua pressa furtiva, as enormes paredes pretas de pedra que se levantavam de cada lado da rua. Havia um presságio de mau agouro na arquitetura estígia que era opressiva e avassaladora. Poucas luzes apareciam, exceto nas partes mais altas dos prédios. Conan sabia que muitas pessoas ficavam nos telhados planos entre as palmeiras de jardins artificiais, sob a luz das estrelas. Escutou o sonido de uma estranha música vinda de algum lugar, interrompido por uma carruagem de bronze que rugiu entre os pavilhões, e em um lampejo mostrou um nobre alto rosto de falcão com manto de seda enrolado, uma bandana dourada e o emblema da cabeça da serpente. Ébano e nu, o cocheiro pressionava suas pernas nodosas contra a tensão dos ferozes cavalos estígios. Naquele horário, quem ainda andava pelas ruas a pé era gente comum, como mercadores, prostitutas e trabalhadores, mas o movimento caía conforme ele seguia em direção ao templo de Set, onde esperava encontrar o sacerdote que procurava. Acreditava que reconheceria Tutomes, apesar de tê-lo visto num único vislumbre na escuridão da ruela em Messantia. Não tinha dúvida de que o indivíduo flagrado ao fugir da pousada de Sérvio era o sacerdote que roubara o coração de Ariman. Somente ocultistas que haviam subido ao alto dos labirintos do Anel Negro possuíam o poder da Mão Negra, que causa morte por meio de um simples toque, e apenas um homem assim ousaria desafiar Thoth Amon, cujo mundo ocidental conhecia unicamente como um mito aterrorizante. A rua ficou mais larga. Conan sabia que estava entrando na parte da cidade em que ficavam os templos. As grandes estruturas elevavam suas granulações negras contra as estrelas turvas, sombrias, sob o clarão crepitante de poucas tochas. De repente, escutou a voz aguda e apavorada de uma mulher vinda do outro lado da rua. Uma cortesã nua, vestindo só plumas na cabeça, como as que suas colegas de ofício costumam usar, encolhia-se contra a parede, encarando algo que o Cimério não conseguia ver. Imediatamente após o grito da mulher, as poucas pessoas na rua pararam, parecendo petrificadas. No mesmo instante, Conan percebeu algo sinistro escorregando no canto escuro de uma construção. Primeiro apareceu uma cabeça hedionda em forma de cunha, e em seguida, espiral após espiral, ondulando em um tronco reluzente. Conan recuou lembrando-se de histórias que escutara sobre as serpentes sagradas de Set, deus da Estígia, que os homens diziam ser ele próprio uma cobra. Monstros como aquele eram guardados nos templos de Set, e quando tinham fome, vagavam pelas ruas para capturar qualquer presa que desejassem. Seus banquetes medonhos eram considerados um sacrifício ao deus escamoso. Ali naquela rua, os estígios caíram de joelhos, homens e mulheres, e passivamente esperavam por seu destino. Um deles a grande serpente selecionaria, envolveria numa espiral escamosa, esmagaria até tornar uma polpa vermelha e engoliria como uma jiboia engole um rato. Os demais viveriam. Este era o desígnio dos deuses. Mas não era a vontade de Conan. O Piton deslizou em sua direção, provavelmente atraído pelo fato de ser o único humano ainda ereto. Apanhando seu punhal sob o manto, ele ainda esperava que aquele bruto viscoso passasse reto. Contudo, parou diante dele e recuou, armando o bote sob a trêmula luz da tocha. Sua língua bifurcada ondulando para dentro e para fora, os olhos caliginosos brilhando com a ancestral crueldade do povo das serpentes. Mas antes da mordida fatal, Conan sacou sua arma e golpeou como um relâmpago. A larga lâmina rasgou aquela cabeça em forma de cunha e perfurou fundo no pescoço grosso. Conan soltou sua arma e deu um pulo, enquanto a enorme serpente se atava, enrolava e chicoteava terrivelmente em espasmos mortais. No momento em que encarou o monstro com fascinação mórbida, o único som foi o baque e o açoite do seu rabo contra as pedras. Chocados, os devotos explodiram em clamor. Blasfemador! Ele matou o filho sagrado de Set! Matem-no! Matem! Matem! Pedras zumbiram acima dele. Os enlouquecidos estígios foram em sua direção, gritando histéricos, e de todos os lados outros surgiam, saindo de suas casas e juntando-se ao protesto. Proferindo maldições, Conan deu meia volta e mergulhou na boca escura da viela, correndo mais por instinto do que por visão. As paredes ecoavam os gritos vingativos de seus perseguidores. Na penumbra, sua mão esquerda encontrou uma brecha e ele virou para dentro de outra rua estreita. De ambos os lados havia grandes paredes negras de pedra como linhas divisórias de templos. Ele podia ver uma fina linha de estrelas no alto e, atrás de si, escutou o bando passar direto pela viela. Os berros foram ficando distantes até minguarem. Ele também se manteve em frente, apesar de estremecer com o pensamento de encontrar outro dos filhos de Set nas trevas. De repente, o Cimério captou um brilho que se movia como um vagalume. Encostou-se na parede, apanhou a faca e percebeu a aproximação de alguém com uma tocha. Estava tão perto que ele podia enxergar a mão negra e o rosto ovalado. Mais alguns passos o homem certamente o veria. Então uma porta delineada pelo brilho foi aberta para a entrada do portador da tocha. A figura alta desapareceu dentro dela e novamente a escuridão tomou conta da ruela. Havia uma sinistra sugestão na furtividade daquela figura entrando pela porta da ruela nas trevas, talvez retornando de alguma errança tenebrosa. Mas Conan andou em direção à porta pensando que se o homem da tocha viera por ali, outros também poderiam surgir a qualquer instante. Recuar por onde já caminhara traria o risco de topar com a multidão da qual estava fugindo. Sentiu-se sufocado por aquelas paredes impossíveis de escalar, desejoso de escapar, mesmo se a fuga significasse invadir algum prédio desconhecido. Logo adiante notou que a pesada porta de bronze não estava trancada. Abriu-a e espiou pela fresta. Era uma grande câmara quadrada e vazia, feita de pedra negra maciça, com uma tocha que ardia sem chama em um nicho na parede. Ele passou pela porta laqueada e a fechou atrás de si. Sem fazer som algum, cruzou o chão de mármore preto até encontrar uma porta de teca parcialmente aberta. Com a faca na mão, chegou a um obscuro local de paredes negras e teto majestoso. De ambos os lados, entradas arqueadas davam para um salão ainda maior, iluminado por lamparinas de bronze. Do outro lado, uma ampla escadaria de mármore sem corrimão perdia-se nas trevas, e acima de Conan, por todos os lados, galerias pardas penduravam-se como parapeitos de pedra negra. O rei estremeceu. Estava em um templo de um deus estígio, se não do próprio Set, então de alguém tão cruel quanto. No meio do grande salão, um altar de pedra negra, maciço, sombrio, sem esculturas ou ornamentos, e sobre ele uma grande serpente enrolada, com anéis iridescentes, difusos, sob a luz das lâmpadas. Ela não se moveu, e Conan lembrou-se de histórias que diziam que os sacerdotes mantinham essas criaturas drogadas a maior parte do tempo. O cimério recuou repentinamente para trás de um recesso, coberto por uma cortina de veludo, por ter ouvido um passo suave em algum lugar próximo. Embaixo de um dos arcos escuros surgiu uma figura alta e vigorosa, de sandálias e uma tanga de seda, com um largo manto preso nos ombros. Mas o rosto e a cabeça estavam ocultos por uma máscara monstruosa, um semblante meio humano, meio bestial, com plumas de avestruz na crista. Em Estígia, os sacerdotes frequentavam determinadas cerimônias mascarados. Conan esperava que o homem não o descobrisse, mas, por instinto, desviou-se do caminho que levava à escadaria e foi direto para o recesso. Quando o Estígio puxou o veludo pendurado, foi agarrado por uma mão de ferro que esmagou o grito em sua garganta e o arrastou para a alcova. Morreu empalado pela faca do cimério. A ação seguinte de Conan era óbvia. Apanhou a máscara cobrindo sua cabeça, jogou o manto do pescador sobre o corpo do sacerdote que ocultou atrás das cortinas e colocou o traje do Estígio. O destino lhe havia entregue um disfarce. Toda Kemi poderia agora estar procurando um blasfemador que ousou se defender do ataque de uma cobra sagrada. Mas quem sonharia em procurá-lo por debaixo da máscara de um sacerdote? Ele caminhou para fora da alcova e, ao acaso, tomou a direção das portas sob os arcos. Não havia dado sequer uma dúzia de passos quando girou em meia volta novamente, com todos seus sentidos percebendo o perigo. Um séquito de pessoas mascaradas chegou ao alto da escadaria, vestidas exatamente como Conan, que hesitou surpreendido em campo aberto. Mas confiou em seu disfarce, apesar do suor gelado se acumular em sua testa e nas costas das mãos. Nenhuma palavra foi dita. Como fantasmas, eles desceram para o grande salão e passaram pelo cimério. O líder levava um bastão escuro que sustentava uma caveira branca. Conan sabia que as procissões ritualísticas, tão inexplicáveis aos estrangeiros, desempenhavam um papel forte e geralmente assustador na religião da Estígia. A última figura virou-se para o cimério, imóvel, em um convite mudo para segui-lo. Não fazer o esperado teria levantado suspeitas. Conan entrou na fila atrás do homem e adequou sua marcha ao passo do cortejo. Passaram por um corredor longo debaixo de uma cúpula escura, no qual Conan inquietou-se com a fosforescência da caveira na ponta do bastão. Sentiu uma onda irracional, um pânico animal que o incitava a sacar o punhal e massacrar todos aqueles seres bizarros para fugir daquele templo tenebroso. Estava em choque, combatendo as intuições monstruosas que latejavam no fundo de sua mente e povoavam a obscuridade com formas sombrias de horror. Mas foi capaz de abafar um suspiro de alívio quando todos passaram por uma grande porta dupla, 3 vezes mais alta que um homem, e saíram sob a luz das estrelas. Conan perguntou-se se ousaria desaparecer em alguma ruela escura, mas titubeou e acompanhou a comitiva que descia a rua em silêncio. As pessoas encontradas no caminho viravam as cabeças e fugiam. A procissão passava longe das paredes e fazer uma curva e correr para qualquer uma das vielas laterais daria o alerta. Por isso ele praguejava mentalmente colérico. Chegaram a um portão baixo na parede sul e, após atravessá-lo, ele viu diversas casas de barro baixas com teto reto e palmeiras sombreadas sob a luz das estrelas. Agora, mais do que nunca, meditou Conan, era hora de escapar. Mas no instante em que o portão foi deixado para trás, a romaria desfez o silêncio. Todos começaram a murmurar excitadamente e abandonaram a cadência da marcha ritualística. O bastão, com a caveira fosforescente, foi colocado sem cerimônia sob o braço do líder, enquanto o grupo inteiro rompeu com a fileira e se apressou adiante. Conan foi com eles, agora entusiasmado, porque entre os murmúrios que escutou, uma palavra o reanimou. Tu tomes!